Dublê de marido. Faz tudo que o marido normal faz, mas sem seu marido. Que ela para, quica, senta, joga, que o rabão, pão, pão, que rabão, pão, pão. Ela para, quica, senta, joga, que o rabão, pão, pão, que rabão, pão, pão. Amor, deixa que eu te esquento. Sexo e violência, baixada Fluminense. O fone de ouvido é minha máquina do tempo. Que chega primeiro vence, chamando Miami Vice. Ela preliminares no polidense. Eu te chupo de quatro, ela goza mais. A calcinha defende, o tiro no dente. Ô piranha, sou muito seu fã. Cê gosta de flash, gosta de skunk. Fode dançando, pede meus funk. Liga pra nada, me arranha em Milano. Toda molhada com cara de band. Toda cruela, um dia foi Sandy. Fode dançando, pede meus funk. Tu mora na mente, que bunda de gigante. Madonna, toma, toma, toma, socadão, tom, tom, tom, tom, tom. Ela me impressiona, te impressiona, dona, toma, sorradão, tom, tom, sorradão, tom, tom. Ela sarra na Glock do cachorrão, o baile da firma com o copão na mão. É a tropa do homem, passa visão, faz o pix que o dix dela é pichadão. Ela corre na pista de menorzão, essa porra não é fica, é filme de ação. After kick tem, passa visão, a vida limita na ficção. Sua chata se flexiona, flexiona. Eu sei que quase nada te impressiona, impressiona. Mas se quiser fugir do mundo, me aciona, me aciona. Eu sou seu malvadão, sou minha malvadona. Então toma. Que ela para, quica, senta, joga, que rabão, pão, pão, que rabão, pão, pão. Ela para, quica, senta, joga, que rabão, pão, pão, que rabão, pão, pão. Que ela para, quica, senta, joga, que rabão, pão, pão, que rabão, pão, pão. Ela para, quica, senta, joga, que rabão, pão, pão, que rabão, pão, pão. Dublê de marido. Faz tudo que o marido normal faz, mas sem seu marido. Pedro Luto, desgraçado. Vai, vai, vai.